Entrevista com Flávio Brainer. Bem-vindo ao programa Conversa com Flávio Brainer, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais a partir do olhar da filosofia e da educação. Eu sou Nicole Guimarães, estudante do curso de Rádio, TV e Internet da UFPE e divido a bancada com o professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, Flávio Brainer. Olá, professor, qual será o assunto do programa de hoje? Olá a todos os ouvintes da Rádio Paulo Freire, 820 AM, veiculado pela Universidade Federal de Pernambuco. Hoje, eu tenho a honra e o prazer de receber o professor, ex-reitor da Universidade de Brasília, ex-senador, ex-ministro da Educação, ex-governador do Distrito Federal, o prof. mais pernambucano, o professor Cristóvão Buarque. Cristóvão, seja muito bem-vindo às ondas da Rádio Paulo Freire. Eu agradeço imensamente que você tenha atendido ao nosso convite. Eu que tenho que agradecer a você. Eu, de vez em quando, assisto suas falas e quero dizer que é um grande prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Cristóvão, você vem se notabilizando dentro dos quadros da educação nacional por insistir na ideia da federalização do ensino fundamental. Nós estamos assistindo os dados recentes anunciados pelo Ministério da Educação e pelas agências de averiguação dos índices de desenvolvimento educacional, e não são muito bons os dados que nós temos neste momento. Os índices que nós deveríamos ter alcançado com o Plano Nacional de Educação 14-24 não foram muito bons. O nível de analfabetismo funcional entre adultos continua muito alto, da ordem de 17%. E nós temos ainda problemas de alfabetização na idade certa em crianças, sobretudo das classes populares, e sobretudo naquelas escolas regidas pelas redes municipais, que são, evidentemente, escolas que são reguladas através do sistema de colaboração. Eu gostaria de ouvir como é que você está vendo o quadro atual da nossa educação e o que é que significaria uma federalização do ensino fundamental. O quadro atual, de certa forma, você já disse. Nós temos 10 milhões de adultos analfabetos, ou seja, não reconhecem a bandeira do Brasil, que tem um texto escrito nela. Se você misturar as letras do Ordem e Progresso, o analfabeto pensa que ainda é a bandeira. Cada vez mais conseguimos aumentar o número dos que chegam ao final do ensino fundamental e até o ensino médio. Mesmo assim, não conseguimos 100%. E dos que concluem, eu creio que não mais do que 20% tem um ensino médio que possamos dizer que a pessoa está alfabetizada para a contemporaneidade. O que significa, eu trato 10 itens que não vou ter tempo aqui. Falar, escrever, entender, criticar português. Falar pelo menos mais um idioma. Não é alfabetizado para a contemporaneidade quem não fala mais um idioma. Conhecer as bases das ciências, ser capaz de deslumbrar-se com as artes, ter um ofício que lhe permita renda e emprego, independente de entrar ou não na universidade. Nós continuamos construindo um país de analfabetos para a contemporaneidade. Por que a federalização? Primeira razão, se você olhar as 600, mais ou menos, escolas federais do Brasil, são boas. Eu fiz uma vez um cálculo em que posição estariam as escolas federais brasileiras no PISA. Nós estaríamos mais ou menos em 17º lugar, o que seria um avanço imenso. Mas, segundo, qual outra maneira de ter qualidade é equidade? Como ter equidade, independente da renda e do endereço, se não for através de um sistema em que a União, o país, a nação brasileira, assuma a educação de suas crianças? Eu não vejo outro caminho. Então, o que eu venho defendendo já faz anos, tentei quando ministro, é que o governo federal adote, por cidade, não por unidade escolar, por cidade, adote a educação das crianças brasileiras, que hoje são ditas brasileiras, mas com educação completamente diferente, conforme a renda ou conforme o endereço. Ou a sorte de entrar numa boa escola pública, tem algumas municipais, sim, não vamos esconder isso, mas as federais em geral são. Então, eu defendo a federalização porque não vejo outro caminho, mas estou esperando que me mostrem outro, e eu passaria a defendê-lo. Hoje, eu não vejo outro caminho a não ser a adoção da educação de base pela União, ou seja, pela nação brasileira. Cristóvão, como seria, então, do ponto de vista prático e político, essa intervenção do federalismo dentro das unidades municipais assumindo? Como é que a gente poderia regular isso e com que financiamento, com que formação de professores? Quer dizer, a federação assumiria também a formação dos professores das redes municipais, o sistema de recrutamento de quadros e a avaliação desses professores e dos alunos em escolas que fossem federalizadas? E qual seria a intervenção municipal, uma vez que esses professores seriam professores federais ou professores municipais a serviço da federação? Muitos anos atrás, eu peguei a carta de um prefeito de uma cidade da Bahia dirigida à presidente Dilma. O prefeito, eu preciso recuperar o nome dele, até a carta talvez dizia, presidente Dilma, eu não tenho condições de oferecer às crianças do meu município uma escola de qualidade como deve ter toda criança brasileira. Por favor, presidente, adote as crianças do meu município. A Dilma tinha feito, então, um programa que eu considero dos melhores que o Brasil já teve do ponto social, que foi o Mais Médicos. O que ele estava propondo é uma espécie de mais escolas. Como seria feito isso? Primeiro, no Brasil. Primeiro, o município que desejar. Eu sou contra o governo federal intervir, como faz nos bancos, hein? Quando um banco está quebrando, como a gente viu essa semana, o Banco Central intervém. Mas na educação, ela quebra e o governo central não intervém. Mas eu nem vou dizer isso. Eu diria que o governo federal deveria primeiro criar um Ministério da Educação de base, que nós não temos. O MEC, eu fui ministro, o ministro da Educação no Brasil, ele cuida das universidades e das escolas técnicas. Então, abriria um Ministério da Educação. E esse ministério teria duas agências grandes, duas subsecretarias. Um para continuar educando a todos os 50 milhões de crianças. Outro, como fez o Celino na hora de construir Brasília, que seria a Secretaria da Adoção Federal das escolas municipais e estaduais, onde eles quisessem. O município se inscreveria e o governo federal adotaria aquela cidade, que significaria o quê? Uma seleção nacional de professores, como já é feito para as escolas técnicas, para as escolas federais, para, antigamente, se chamava Instituto de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. Agora, creio que se chama diferente, que é uma escola maravilhosa, todos dizem. Colégio de Aplicação, era Ginásio de Aplicação, hoje era Colégio de Aplicação. Então, a gente vai fazer a cidade de aplicação, se quiser chamar, ou cidades com educação federal. E o governo faz concurso de professores, concurso nacional, e manda esses professores, constrói escolas, porque grande parte dos prédios escolares do Brasil não merece o nome de escola. Veja que, na hora da Copa do Mundo, a gente criou um tal de padrão FIFA. O prefeito não podia pegar um estádio velho e dizer esse é meu estádio, não. Teve que construir novos. Inclusive, aí, a Arena de Pernambuco. Então, construía novos edifícios, com edificações, com equipamentos e com um regime integral para todos eles. O governo pode fazer isso em 50, 100, até 200 cidades pequenas por ano, mas que isso não consegue. Uma estratégia dessa adoção, em 20, 30 anos, chegaria a todo o país. Nesse período, a outra subsecretaria continuaria melhorando as escolas, como vem fazendo hoje. Só que hoje não é o Ministério, são os municípios. Então, é essa adoção. Hoje, o governo federal tem feito escolas, unidades escolares, os institutos tecnológicos, por exemplo. Em vez de fazer um instituto, uma escola, que todo prefeito quer, faria todas. É isso. Os detalhes de engenharia, eu acho que a gente pode elaborar no processo. E quanto à engenharia financeira, é de acordo com os recursos que o governo tiver. Não pode ser rápido. É um processo de algumas décadas, provavelmente, para chegar em todo o Brasil. E eu defendo que com equilíbrio fiscal. Sou contra trazer inflação, mesmo que fosse para melhorar a educação, porque a inflação desestrutura todo o processo. Mas é isso. É o governo federal ir adotando cidades e não apenas escolas, como tem feito uma ou outra nova. Para falar a verdade, o Brizola tentou isso com os CIEPs, mas escolas Sim. isoladas. Se em vez de fazer 150, se eu não me engano, CIEPs, o Brizola tivesse adotado 10 cidades apenas, ninguém voltava atrás mais. Mas como ele fez unidades escolares, se perderam. O Collor tentou com os CIACs. Ele fez alguns CIACs, mas ficaram perdidos, isolados e entregues ao pobre município. Pobre no sentido de que os municípios realmente têm menos receita e pobres no que significa desigualdade e na incerteza de mudar a cada 4 anos. Aí alguém diz, mas a presidência muda a 4 anos, mas tem uma instituição mais sólida. Para mudar uma prioridade é difícil. Veja que a gente, um presidente fez o real e todos continuaram. Como fez a Bolsa Escola, o Lula muda de nome, o Bolsonaro muda de nome, mas continua o projeto. Então é isso. O governo federal ir adotando a educação de cidades que peçam a União para adotar a educação de suas crianças. Cristóvão, eu sou professor, quer dizer, fui professor, estou aposentado da Universidade Federal, da área de Filosofia e História da Educação, do Centro de Educação, e uma das minhas preocupações sistemáticas e até recorrentes foi com aquilo que eu chamei de republicanismo escolar. Ou seja, quais são os predicados que uma escola fundamental deve oferecer aos seus egressos para que eles possam participar de um Estado efetivamente republicano, quer dizer, aquele que nós seríamos, cada um de nós, capazes de intervir na construção da cidade, daquilo que a gente chama de bem comum. No momento em que a gente está vendo um pouco, em todo o mundo ocidental, a democracia sendo ameaçada, as instituições que formaram o corpo republicano e democrático das nações ocidentais, dos estados-nação ocidental, estão sendo duramente atacados do interior, a partir do interior, basta pensar no livro, como as democracias morrem, como é que você veria hoje uma formação, o que é que deveria conter uma formação de base que pudesse oferecer os predicados subjetivos necessários a uma prática efetivamente republicana e democrática das nossas crianças? Essa é uma grande questão e eu conheço muitos dos seus artigos que tratam disso. Eu quero dividir nós que trabalhamos com a educação em 2 grupos. Os educadores, que trabalham como é que deve ser a sala de aula, qual é o conteúdo que devemos ensinar, são os educadores, e os educacionistas, que são aqueles que tentam discutir como é que vai ser todo o sistema de todas as salas de aula para que os educadores possam funcionar. Do ponto de vista do educador, nós estamos num momento de muita incerteza. Como é que a gente vai fazer com a inteligência artificial? Mesmo antes dela, como é que a gente faz com esses novos equipamentos que hoje os professores podem ter, mas em geral não estamos preparados? Talvez 500 anos atrás tenha acontecido um pouco isso quando surgiu a imprensa, mas era mais fácil de lidar com a imprensa. Então, é difícil. Então, o que é que a gente precisa fazer? É dar condições, trabalho de educacionista, para que todas as salas de aula sejam capazes de oferecer alguns propósitos. Eu tenho trabalhado 10 propósitos, que o que você chama de republicanismo, eu chamo de alfabetização para a contemporaneidade. O que é que precisa um jovem, aos 18 anos, saber para que esteja alfabetizado para a contemporaneidade? É sabendo 2 coisas. Você falou uma, que é como participar da vida republicana. Eu coloco outra, como buscar sua felicidade. O que é que a gente tem que ensinar para que o jovem tenha um mapa que, seguindo, ele vai encontrar sua felicidade, se as circunstâncias permitirem, óbvio, porque a sorte influi em tudo. E, segundo, quais as ferramentas, que é o lado republicano que você fala, para melhorar o país, e eu até diria o mundo inteiro. Para mim, e eu já comecei a falar isso um pouco, o idioma português ser conhecido a melhor qualidade. O idioma estrangeiro, de preferência o inglês, sem o qual fica difícil ter o mapa e ter as ferramentas. As bases das ciências e da matemática, os conhecimentos de história e geografia, sem o que você não se situa no mundo. Capacidade de usar as ferramentas modernas do mundo digital, todas essas que surgem a cada dia. Um ofício, cozinheiro, fotógrafo, enfermeiro, cuidador de idosos, auxiliar de arquiteto, auxiliar de engenheiro, auxiliar de médico, enfermeiro, uma formação ainda no nível médio, que, aliás, eu proponho que tire esse nome. O ensino médio tem que se chamar etapa conclusiva da educação de base, porque a ideia média quer dizer imprensada entre a universidade e o ensino fundamental. Temos que perder essa ideia. A educação básica termina com o que chama o ensino médio. No meu tempo era secundário ou colegial. Pois bem, o outro item é ser capaz de disputar com todos os outros meninos brasileiros e meninas uma vaga na melhor universidade, no melhor curso. Não quer dizer que entre, porque não há vaga para todos, porque não há necessidade de todos como neurocirurgiões ou como grandes juristas. Não há. Mas ser capaz de disputar. Outro item é aprender noções de solidariedade entre os seres humanos e deles com a natureza. Sair da educação de base comprometido intelectualmente, sentimentalmente, com a solidariedade. Finalmente, entender, falta mais um, mas não importa, é entender que o seu país, no nosso caso, Brasil, nós somos um pedaço do mundo e não mais o mundo como a soma dos países. Isso eu acho que é o que está faltando, por exemplo, na COP, que está se realizando agora. Cada líder que chega ali em Belém, ele vem representando o seu país. Basta dizer que a COP significa Conferência de Partes. Devia se chamar COT, Conferência do Todo. Não é o todo, não é o planeta, não é a humanidade que está ali. São os países, porque a nossa geografia e geopolítica ainda trata o mundo como soma de países e não cada país como um pedaço do mundo. Pois bem, eu terminei listando, se eu não me engano, 9, mas são 10 itens que eu tento com ele responder a sua pergunta. O que é que um menino, uma menina tem que ter ao sair do ensino médio, como se chama hoje, preparado para enfrentar os desafios da contemporaneidade na busca de sua felicidade pessoal e na construção de um mundo melhor. Professor Cristóvão Buarque, infelizmente a nossa conversa com Flávio Brainer está chegando ao final e eu gostaria de agradecer imensamente essa intervenção e os esclarecimentos que você prestou a todos os nossos ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM, veiculada pela Universidade Federal de Pernambuco. Uma palavrinha final para os nossos ouvintes, por favor, professor Cristóvão. Primeiro, que foi tão rápido que eu quero pedir repetir. Certamente com novas perguntas e novas respostas. Segundo, do prazer que eu tenho de estar na rádio que você chama de Paulo Freire, o grande mestre nosso. E, além disso, na minha alma mater, que é a Universidade Federal de Pernambuco, onde há tantos anos atrás eu me formei como engenheiro mecânico, ainda na Rua do Hospício. Isso. Antes do campus ter recebido a escola de engenharia. Então, por esse prazer imenso e debatendo esse tema, que para mim é o que mais justifica eu estar aos 82 anos ativo. E chame outras vezes que eu estou pronto. Muito obrigado, professor Cristóvão, e